4204, controle aí 198, boa viagem. 098, um bom dia, o 4234 azul. Salvador, bom dia. Azul 4489, tá uma milha pro externo. Ainda não baixou. Pode baixar de travado, que negão no 017. Formará no 017. Baixadas travadas o 4489, visual. Obrigado, pouso, pista no zero, vento calmo, 4489. Livre, pouso no zero, 4489. Azul 4489, no solo azul 8, libere próximo à direita, chame solo em 1, 2-1 decimal 1, realizando manobras. 2-1 no 1, chamaremos. Oi, Salvador, bom dia, Sobre 304. 304, que legal no 017, guarde pista livre, cheque trem. Baixada travada, aguardando pista, 3304. 04, autorizado pouso pista 10, vento calmo e somos pássaros no sinal da 10. Ciente, autorizado pouso 3304. Guardião, prossiga. Autorizado táxi, porte para ingresso. Seria o Mike, Charlie e Juliette? Firmar qual a matrícula? Guardião 01? Sim, chame e salvo pra cópia 1211. Tchau, Juliette. Autorizado o táxi, pode para. Direct, a gente reporte então na interseção para decolagem com Proa Norte. A 3304, no solo 20, libera a direita, solo 1211. Direita 219? 1211. 211. Solo da presente com Proa Norte, vento variável 1-9, Charlie Juliette. Fora do solo, papapá, Mike, Charlie e Juliette. Charlie e Juliette, fora do solo aos 2-1, evite sobrevoo da base aérea, chame o controle em 1-1-9-8. 1-1-9-8, grato. Torre, bom dia, gol no 372, no ponto esperadão 1-0. Linha decola sem parada? Afirmo. Linha decola pistão no 0, vento variável com 2. Linha decola no 0, no 372. Sabe do Tower, American 239 on front of runway 10. 239, vacates on your approach, Kimination 1017 with runway vacates, check land gear. Right, to continue approach and report landing gear down to lock back at 239. Cut 239, clear land runway 10, with 0 to 0 degrees, 0 1 knots. Clear land runway 10, clear down the lock, measure 239. 372, decolou 26, controle 1, 198, boa viagem. 198, obrigado, até já, no 372. Oi, bom dia, 1083, ponte espera, 10 pronto. Lima tem cabeceira no 0983. Lima tem 0983. American Airlines 239 on the ground at 28, vacated runway by your right. Contact ground frequency 121.1. Ok, right turn 121 back to you. Autorizado decolagem pistão no zero, vento calmo. Desde decolagem no zero, 1083. cruzamento, reporte na Delta para ingresso na Alfa, o Força Aérea 2733. Luna 0083, decolou 30, controle 1198. 198, obrigado, bom dia, agora 0083. Oi, Salvador, bom dia, Azul 9978. Na aproximação, que negamos 097, reporte baixado e travado. Formará Azul 9978. Solicita bater a posição para afirmar um pouquinho mais de combustível. Gente, mantenha a posição então, Força Aérea 733. Chame o solo em 121 decimal 1 para prosseguir com o táxi até o ponto de espera. Está mantendo a posição 233. O 9978 baixou e travou? Negativo, senhor, ainda não, informará. Gente, reporte quando baixar de travado. Informará, senhor. Baixou e travou, Azul 9978. 9978, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável 019. Releve pouso, Azul 9978. Aérea 2736, na escuta? Na escuta, 2736. Poderia confirmar se está... quando combustível? Ah, quando a combustível está pronto para continuar o táxi, 2736. Aérea 2733, está autorizado prosseguir contato via Alfa Juliette, parte principal, reporte na... no ponto de esperada 1-0, pronto, o conselho 2733. Passageiro táxi Alfa, Juliette, parte principal, reporta no ponto de espera da 1-0, ponto pronto, 2736. Luna 9978 no solo 34, libera a direita, solo em 1211. Confirmando, vai liberar a direita, confirmando o solo. 1211. 211, obrigado. decola pistão no 0070 com 3 nós, força aérea 2733. Hoje eu estou em Salvador, 3859, final 10, baixa outra volta. No 017, está autorizado pouso, visto no 0, vento variado, 3859. Autorizado pouso no 0, está 3859. 0733, decolou 39, controle em 1198. 1198, 2733. Tá 3859, confirmado pouso autorizado no 0. Negativo, autorizado pouso, pistão no 0, vento calmo. 259, no solo as 42, libera direita, solo 121, decimal 1. 211, libera direita, 3259. Salvador, muito bom dia, Chanel 35, pode esperar dar uma zero pronto. Além de colas sem paradas? Afirmativo. Além de colas sem paradas, vento uma centena com quatro. Sente, além de colas sem paradas, 6225. Oi, Salvador, bom dia, hoje Chanel 6312, estabilizado de LS da 1-0. 312, que nem no 0 no SESC, continua aproximação, aguarde pista livre, cheque trem. Parando pista livre, cheque trem. Baixar travado? Afirmo. Pesado pouso, pistão no zero, vento variável com 3. Livre pouso no zero, vento 3, 1, 2. Dois 5, decolou 4-7, controle 1-1-9-8, boa viagem. Obrigado, bom dia, bom serviço a todos aí. B312 no solo de 48, libere à direita, solo em 1, 2, 1, 1. Solo Salvador, bom dia, Oxana 6312, livrou. 1211. Delta reconhecendo farol de Itapuã. Farol de Itapuã, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, tem condições de cruzar de imediato a final agora da 1-0? Afirmativo. Cruzado cruzamento, reforço na girando base, já de travada Eco Delta. Vai reforçar na base da 1-7, Mike Eco Delta. Torre Salvador, bom dia, tá 3179, pronto para o ponto da 1-0. Aline, decola a pista 1-0, vento 080 com 06 nós, 3179. Gente, a linha decola na 10 da 3179. Confirmado 3179, autorizado a decolagem. Negativo, autorizado a decolagem, estamos 0, vento 090 com 5. Ok, autorizado a decolagem, 090 até 3179. Patrulha 03, prossiga com as intenções. Vicente, decola inicialmente com pro do litoral sul. Tem intenção de decolar da presente ou taxi até a ponta de parada hoje? Patrulha 03, reporta no ponto de espera da ótica, pronto para iniciar a decolagem. E agora avistado, está livre de decolagem com proa sul, o vento 090 graus, 05 nós, o patrulha 03. Patrulha 03, poderia continuar o piloto em comando? 1 ou 2? Ok. Recente. Fora do solo, patrulha 03. Ok, ao atingir o farol, transfere controle 119.8. Eu até regresso, patrulha 03. Até, bom serviço. 3179, decolou 59, chama agora o controle. 119, 18. 19, 8, obrigado. O Mike Eco Delta de base, Sinal 17. Check the trend for pouso no 7, vento 1-0-0 graus, 04 nós, Mike Eco Delta. Baixar checado, Ripper, pouso no 7, Delta. Bom dia, Torre, 4299 azul, no Bravo, pronto. Bom dia, azul 4299, ali mantém no 0. Ali mantém, pistão no 0, azul 429. Quatro dois nove nove, olha, em livre decolagem, vento 4299 da Azul, decolou ao 02, chama agora o controle, 119.8. 098, bom dia. Bom dia. Salvador, buenas, Oxanar 639, 1500, estabilizado. Bom dia, Oxanar 639, avistado livre pouso 1-0, o vento 1-0-0 graus, 059, cheque o trem. Baixo travado, livre pouso 1-3-1. Aqui é o Delta, sala 03, estação na parte 4, frequência livre.